Miguel Trás, 2015, yeah. Bandeira de número 1. Eu nunca fui de ter medo, sempre segui a minha intuição. Ela sempre me mandou seguir em frente na mesma direção que segui desde o início, até agora tem dado certo. Uma paralisia momentânea, eu também me sinto cego, não sei se estou exausto. Me lembro de ter me alimentado e também não dei o suficiente pra me desgastar. Eu sempre tomo cuidado, que é melhor eu descansar um pouco, pois o sol está ardendo, mesmo com o tom da pele negra nesse forno, estou sofrendo. Estou com mau pressentimento, está chegando a minha hora. A direção que eu tomei é certa, estou aqui, não vou embora. Todos me olham da mesma forma que olham pra alguém desconhecido, que chega aqui com o único objetivo, desafiar o perigo. Voltaram mortos ou ficaram aqui apodrecendo no meio do mato, mas um infeliz em família sem nada em busca de algum tesouro guardado. Mas nenhum deles virou um tipo de homem responsável por manter a salva a bandeira de número 1, pois se foram antes de encontrá-lo.